violino na Europa. Séculos XVII e XVIII. Um programa de Ivan Vivas. O violino é um instrumento musical classificado como instrumento de cordas ou cordofone. Os primeiros instrumentos de cordas eram, na sua maioria, dedilhados, por exemplo, a lira grega. Instrumentos de arco de duas cordas, tocados na vertical, com cordas feitas com crina de cavalo, podem ter-se originado nas culturas equestres nómadas da Ásia Central, em formas que se assemelham muito ao moderno Morinhur, da Mongólia, e ao Kobiz, do Cazaquistão. Tipos semelhantes e variantes foram provavelmente disseminados ao longo das rotas comerciais da Ásia para o Médio Oriente e Império Bizantino. Podemos igualmente referir o instrumento de cordas chinês Erhu, o qual poderá ter direta influência noutros instrumentos antigos de cordas friccionados por arco. A palavra violino vem do latim medieval vitula, que significa instrumento de cordas. Os antepassados diretos de todos os instrumentos de arco europeu são, talvez, o rebab árabe, a lira bizantina, desenvolvida no século IX, e, mais tarde, a rebeca europeia. Várias fontes sugerem possibilidades alternativas para as origens do violino, como o norte ou o oeste da Europa. Os primeiros fabricantes de violinos provavelmente inspiraram-se nos vários desenvolvimentos da lira bizantina. Estes incluíam a vielle, também conhecida como fidel ou viola, e a lira da braccio. Thank you. Embora o violino tenha sido apresentado ao mundo em meados do século XVI, havia um instrumento de aparência semelhante usado por volta do século XIV, chamado viola. A viola prosperou nos séculos XVI e XVII e o violino e a viola coexistiram no período barroco. Os instrumentos da família das violas não tinham a cavidade sonora em forma de F do violino, mas sim uma cavidade sonora em forma de C ou mesmo alguma configuração mais decorativa. A viola, que os italianos chamavam viola da braccio, difere do violino por ter 6, 7 ou mais cordas afinadas em quartas, em comparação com as 4 cordas do violino afinadas em quintas. Uma escala com trastos e um corpo relativamente grosso devido ao formato do ombro inclinado na articulação onde o pescoço encontra o corpo. Existem vários tamanhos, mas a viola da gamba, que tem um registro mais grave, semelhante ao do violoncelo, foi particularmente famosa. Um exemplo iconográfico, claro, de um instrumento semelhante ao violino aparece numa pintura de 1530, Madonna da Laranjeira, de Gaudenzio Ferrari, um pintor e escultor do Renascimento. Outra evidência documental de um violino aparece nos registros do Tesouro de Savoia, que pagou trompetas e violinos de Vercelli, a cidade onde Ferrari pintou a Madonna da Laranjeira. Também o termo italiano violino ocorre em 1538, quando são mencionados violini milanesi, violinistas milaneses, trazidos para Nice durante a negociação da conclusão de uma guerra italiana de 1536 a 1538. O violino provou ser muito popular tanto entre os músicos de rua como entre a nobreza. Andrea Amati, natural de Cremona, na Itália, é responsável por fabricar os mais antigos instrumentos da família do violino na forma que usamos hoje. Vários deles sobreviveram, podendo alguns ainda ser tocados. Muitos dos instrumentos sobreviventes estavam entre uma remessa de cerca de 38 instrumentos entregues a Charles IX, em 1564. Por volta de 1555, a corte francesa importou um agrupamento de violinistas italianos e em 1573, durante uma das celebrações de Catarina de Medici, na qual, como escreveu um observador, a música era a mais melodiosa que já se tinha visto e o ballet era acompanhado por cerca de 30 violinos tocando muito agradavelmente uma melodia guerreira. Outros pioneiros na construção deste instrumento foram Gasparo da Salò, da província de Brescia, e o alemão Gasparo Duifo Brugger. Thank you. Os primeiros violinos foram usados na música popular e na dança. Durante o século XVII, substituíram a viola da gamba como principal instrumento de cordas na música de câmara. O compositor italiano Claudio Monteverdi incluiu violinos na orquestra da sua ópera Orfeu, estreada em 1607. Na França, a Orquestra do Rei, Les 24 Violons du Roi, foi organizada em 1626. Arcangelo Corelli, um violinista virtuoso, foi um dos compositores pioneiros a contribuir para a nova música de violino, assim como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Giuseppe Tartini. Thank you. Alguns dos mais prestigiados artesãos de violinos foram os da família Dalla, ativa entre 1510 e 1560 em Brescia e Veneza. A família Micheli, ativa entre 1530 e 1615 em Brescia. A família Inverardi, ativa entre 1550 e 1580 em Brescia. A família Gasparo da Salò, ativa entre 1530 e 1615 em Brescia e em Salò. Giovanni Paolo Maggini, aluno de Gasparo da Salò, ativo entre 1600 e 1630 em Brescia. A família Rogeri, ativa entre 1661 e 1721 em Brescia. A família Amati, ativa entre 1550 e 1740 em Cremona. A família Guarneri, ativa entre 1626 e 1744 em Cremona e Veneza. A família Stradivari, ativa entre 1644 e 1737 em Cremona. A família Ruggeri, ativa entre 1650 e 1740 em Cremona. A família Bergonzi em Cremona. A família Linarolo, ativa entre 1505 e 1640 em Veneza. Matteo Goffrile, conhecido pelo seu violoncelo, ativo entre 1685 e 1742 em Veneza. Pietro Guarneri, filho de Giuseppe Giovanni Battista Guarneri, ativo entre 1717 e 1762 em Veneza. Domenico Montagnana, ativo por volta de 1700 e 1750 em Veneza, ou Santo Serafim, ativo antes de 1741 até 1776 em Veneza. Várias transformações ocorreram entre o século XVI e XIX na morfologia do cordofone. Thank you. Thank you. Entre alguns dos primeiros compositores para violino constam, na Itália, os nomes de Andrea Gabrielli, autor de uma coleção de sonatas escritas em 1587, Claudio Monteverdi, Biago Marini, Carlo Farina, estabelecido em Dresden em 1625, que, no seu Capriccio Stravagante, de 1627, utilizou efeitos especiais imitando animais e pássaros. Mario Uccellini, em Modena, Giovanni Battista Vitali e o seu filho Tommaso Antonio Vitali, cuja Chaconne é uma peça preferida do repertório permanente do violino. Podemos acrescentar obras de Tommaso Albinoni e Antonio Vivaldi. Na Alemanha e Áustria podemos enumerar Biagio Marini, de origem italiana, mas que trabalhou durante muitos anos em Neuburg an der Donau e Düsseldorf, Giovanni Battista Buonamente, músico de câmara na corte austríaca de 1626 a 1629, em Viena e Praga, Johann Heinrich Schmelzer, o fundador da antiga escola austríaca de violino, que combinava características alemãs e italianas, Heinrich Ignaz Franz von Biber, estabelecido em Salzburgo em 1670, Johann Jakob Walter e Johann Paul von Westhoff, ambos contemporâneos de Biber, trabalhando em Dresden no final da década de 1670. Johann Sebastian Bach deu continuidade à tradição alemã de Biber e de Westhoff nas suas sonatas e partitas solo. Johann Georg Pisendel foi outro grande intérprete da época, a quem Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann e Tommaso Albinoni dedicaram concertos para violino. Na França, em 1653, Louis XIV nomeou Jean-Baptiste Lully, um florentino naturalizado francês em 1661, como novo compositor da corte para música instrumental. Como violinista, formou os Petit Violon, com cerca de 16 a 21 instrumentistas de cordas, e depois passou a compor tragédias líricas. No entanto, a França não conseguia rivalizar em qualidade com a Itália e a Alemanha na composição para este cordofone. Sobre alguns destes compositores, iremos de seguida falar com mais detalhe. Thank you. Heinrich Ignaz Franz von Biber viveu entre 1644 e 1704. Pouco se sabe da sua educação, além de que pode ter estudado num colégio jesuíta em Opava, na Boêmia, e que, provavelmente, recebeu alguma educação musical de um organista local. Antes de 1668, Biber trabalhou na corte do príncipe Johann Seyfried von Eggenberg, em Graz, na Áustria, tendo depois como patrono o príncipe-bispo de Olomouc, Karl II von Liechtenstein-Kasselkorn, em Kroměříž, na atual República Checa. Sem permissão, abandonou o cargo em 1670 para entrar ao serviço do arcebispo de Salzburgo, embora regularmente enviasse música à corte de Kroměříž, onde ainda está a maioria dos seus manuscritos. Biber tinha boa reputação e as suas habilidades no violino eram muito apreciadas. É considerado um dos maiores compositores para violino na história do instrumento. Biber escreveu óperas, música sacra e música para conjuntos de câmara. Também escreveu uma das primeiras peças conhecidas para violino solo, a magnífica Passacaglia, das Rosenkranz-Sonaten, ou Sonatas Mistério, sobre acontecimentos da vida de Maria para violino e baixo contínuo. Escreveu outras peças para este instrumento, nomeadamente sonatas para violino e cravo e sonatas para violino solo com baixo contínuo, bem construídas e com alguma dificuldade técnica. Elas mostram o desenvolvimento dos recursos do violino, especialmente o uso da scordatura, afinação anormal para obter efeitos especiais. A sua música foi conhecida e imitada por toda a Europa. No final do século XVIII, foi eleito como o melhor compositor de violino do século XVII pelo historiador de música Charles Burney. Durante a segunda metade do século XVII, Bieber foi, juntamente com os compositores da Escola de Dresden, Johann Jakob Walter e Johann Paul von Westhoff, considerados os violinistas mais influentes da Europa. Porém, logo após a sua morte, os violinistas alemães começaram a seguir o estilo de Arcangelo Corelli e dos seus imitadores. No final do século XX, a música de Bieber, especialmente as sonatas mistério, desfrutou de um renascido interesse e numerosas gravações. Thank you. Thank you. Arcangelo Corelli viveu entre 1653 e 1713. Foi um compositor e violinista italiano da era barroca. Construiu uma base sólida para o desenvolvimento futuro do violino. Ele absorveu a tradição instrumental em São Petrônio, Bolonha, poucas vezes se apresentando fora de Roma ou Bolonha. Estabeleceu-se na alta sociedade, ao serviço da Rainha Cristina da Suécia, em Roma, onde também estava Alessandro Scarlatti, seu amigo e colega. Em 1687, Corelli liderou o Festival de Apresentações Musicais para a Rainha Cristina da Suécia. Era também o favorito do cardeal Pietro Ottoboni, sobrinho-neto do outro cardeal com o mesmo nome, que em 1689 se tornou o Papa Alexandre VIII. Entre 1689 e 1690, esteve em Modena, ao serviço do duque desta cidade. Em 1706, Corelli foi eleito membro da Pontifícia Academia degli Arcadi, Academia Arcadiana de Roma. Em 1708, regressou a Roma, vivendo no palácio do cardeal Ottoboni. No mesmo ano, visitou Nápoles a convite do rei. O estilo de execução introduzido por Corelli foi preservado pelos seus alunos, como Francesco Geminiani, Pietro Locatelli, Pietro Castrucci, Francesco Antonio Bonporti, Giovanni Stefano Carbonelli, Francesco Gasparini, Matteo Fornari, Giovanni Battista Somis, Jean Baptiste Anet ou Jorge Mufatant. Foi dito que o caminho de todos os famosos violinistas compositores da Itália do século XVIII dirigia-se para Arcangelo Corelli, que foi o seu ponto de referência icónico. Corelli foi uma figura dominante na vida musical romana e altamente conceituada fora do seu país. Era conhecido na sua época como o novo Orfeu, o príncipe dos músicos, entre outras qualificações semelhantes. A sua fama não diminuiu após a sua morte. Ainda hoje a sua obra é objeto de uma volumosa bibliografia crítica e os seus sonatas ainda são amplamente utilizadas nas academias musicais como material didático e também com peças capazes de se afirmarem no repertório de concertos. Ocupa uma posição crucial na história da música ocidental, particularmente no repertório para violino. Como violinista virtuoso, foi considerado um dos melhores da sua geração e contribuiu, graças ao desenvolvimento de técnicas modernas de tocar e aos seus muitos discípulos espalhados por toda a Europa, para colocar o violino entre os instrumentos solistas mais prestigiados. A sua música era admirada pelo equilíbrio, requinte, pelas subtuosas e originais harmonias, pela riqueza das texturas, pelo efeito majestoso da teatralidade e pela sua polifonia clara, expressiva e melodiosa, qualidades associadas aos ideais clássicos. Absorveu também recursos do barroco, como a exploração de contrastes dinâmicos e expressivos, mas sempre temperado por um grande sentido de moderação. Das suas composições, destacam-se as 12 sonatas para violino, opus 5. Thank you. Thank you. Giuseppe Tartini viveu entre 1692 e 1770. Foi um compositor prolífico, lembrado especialmente pela sua sonata para violino em sol menor, El Trillo del Diavolo. Tartini estudou teologia e direito em Pádua, ao mesmo tempo que ganhou a reputação como esgrimista. Antes dos 20 anos, casou-se secretamente com uma protegida do arcebispo de Pádua, acabando na prisão. Esforçado de monge, fugiu de Pádua e refugiou-se num mosteiro em Assis. Aí, o seu talento a tocar violino atraiu a atenção, levando o arcebispo a permitir que Tartini regressasse para a sua esposa em Pádua. Em 1716 foi para Veneza, mais tarde para Ancona e de novo para Pádua, onde foi nomeado violinista principal da Igreja de San Antonio em 1721. Dirigiu a orquestra do chanceler da Boêmia, em Praga, entre 1723 e 1726. Voltou mais uma vez para Pádua, onde fundou, em 1728, uma escola de violino e composição. O modo de Tartini tocar era considerado notável pela sua combinação de qualidades técnicas e poéticas. Além de ser um dos maiores violinistas do século XVIII, distinguiu-se como compositor responsável pela evolução do concerto e da sonata. São as sonatas que mais lhe valem a dupla glória de intérprete e criador. Entre elas destacam-se a sonata número 1 em si bemol maior, opus 6, Imperador, ou a sonata número 11 em sol menor, opus 11, Didone. Thank you. As suas composições incluem ainda mais de 130 concertos para violino, numerosas sonatas, incluindo o Trilho del Diavolo, Treinado do Diabo, escrito depois de 1735, quartetos, trios, sinfonias, as variações sobre um tema de Corelli e obras religiosas, incluindo um Miserere em 5 partes, uma Salve Regina em 4 partes e uma Stabat Mater. Tartini contribuiu para a ciência da acústica pela sua descoberta do tom de diferença, também chamado tom de Tartini, uma terceira nota ouvida quando duas notas são tocadas de forma constante e intensa. Também elaborou uma teoria da harmonia baseada em afinidades com a álgebra e a geometria, exposta no seu Trattato di Musica Secondo la Vera Scienza dell'Armonia, em 1754, expandida em Dissertazione del Principio dell'Armonia Musicale, em 1767. Os seus trabalhos teóricos também incluem Traité des Agréments de la Musique, de 1771. Thank you. Georg Philipp Telemann nasceu em 1681 e era 4 anos mais velho que Johann Sebastian Bach. O relacionamento entre estes dois compositores remonta ao período em que o primeiro era Concertmeister e depois Kapellmeister em Eisenach, a cidade natal de Bach, enquanto o segundo era organista em Weimar. Além do respeito mútuo, havia entre eles amizade, tendo sido Telemann o padrinho de Carl Philipp Emanuel no seu batismo em 1716. Com uma imensa produção musical ao longo da sua vida, Telemann foi uma personalidade muito mais admirada na sua época que Bach, mas pouco a pouco o interesse pela música do último sobrepôs-se a partir do século XIX. Autodidata, a sua música é imediatamente acessível e compreensível. Dominava a arte do contraponto, mas a sua preocupação era cativar o ouvinte pelo despertar das suas emoções, pelo desencadear de uma resposta afetiva instantânea. Compôs a sua primeira ópera aos 12 anos. As suas 12 fantasias para violino solo foram publicadas em Hamburgo em 1735 e demonstram um grande domínio do instrumento, revelando a influência de sonatas e concertos italianos, mas também a tendência polifónica típica da música alemã para violino solo. Talvez tenha sido seduzido pelas suítes para violoncelo solo e as sonatas e partitas para violino solo do seu amigo Bach, terminada em 1720. Bach conhecia bem o repertório para violino e, ao escrever as sonatas e partitas para violino solo, evocava uma tradição que incluía Heinrich von Biber, Johann Jakob Walter, Johann Paul von Weishaupt e, não menos importante, Johann Georg Pisendel. Os Pisendel eram uma família proeminente de músicos e construtores de instrumentos. Johann Georg, nascido em 1687, estudou com Francesco Antonio Pistocchi e Giuseppe Torelli. Trabalhou durante alguns anos em Ansbach e Leipzig e mudou-se para Dresden em 1712, onde foi concertino e mais tarde mestre titular até à sua morte em 1755. Conheceu Bach em Weimar em 1709. Foi o principal violinista alemão da sua geração e presume-se que foi para ele que Bach escreveu as sonatas e partitas. Alternativamente, são referidos os nomes de Jean-Baptiste Valomier e Joseph Spies. Thank you. Praticamente todos os grandes violinistas foram desafiados por esta obra, como Józef Szigeti, Nathan Milstein, Jascha Eifetz, Yehudi Menuhin, Henrik Czering, Itzhak Perlman, Arthur Grumiaux, Gidon Kremer, Hilary Hahn ou Jorge Enescu, que a considerou os Himalaias dos violinistas, gravando-a no final da década de 1940. Georg Friedrich Händel nasceu em 1681, na Alemanha, no mesmo ano de Bach, mas nunca o conheceu pessoalmente. Aos 20 anos, quando Telemann resolveu estudar Direito em Leipzig, encontrou, na cidade de Halle, Georg Friedrich Händel, com 16 anos. Trocaram entre ambos muita correspondência, havendo exemplos de mútuas influências musicais. Sobre as sonatas para violino solo de Handel, há incerteza sobre a autenticidade, visto ele e o seu editor serem imprecisos sobre a que instrumentos se destinavam estas peças a solo. Apenas 5 sonatas para violino são, sem dúvidas, consideradas do compositor. Thank you. Este programa teve locução de Maria Fabrica e João Soares Santos. Realização de Ivan Vivas.